Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Bom, pessoal, voltamos então agora para o segundo bloco, que seria o 192, para falar um pouquinho da corrida lá em Road America, da Ignis Series, né? É, pessoal, foi uma corrida bem interessante, uma corrida muito boa, tá? Eu gostei demais da corrida, cheia de alternativas. A corrida mudou um pouco o tom aí, depois da 30ª volta, né? Cerca de 20 voltas para o final, de 20 voltas para o final, né? Realmente a corrida ficou interessante demais, tá? Tivemos de tudo, tá, pessoal? Tivemos toques, empurrões, lado a lado, uma briga insana ali, pra liderança ali, uma briga linda ali com o Christopher Bell e o Austin Trent. Eles desceram o retão inteiro no side by side, né? O Edinho Amendinho louco pra tentar achar uma brecha pra enfiar o carro, uma coisa linda demais. Na última volta ele foi payback, não sei se foi payback, tá? Mas teve um empurrão do Austin Trent que veio lá da... Não sei, pessoal, ele veio lá do fundão do pelotão lá, foi passando todo mundo, chegou na segunda posição aí na grande corrida do Austin Scenic. Tá com os pneus novos aí. Ele que apostou, depois ele falou, né? Ele apostou numa possível outra bandeira amarela, que realmente ele teria as chances e condições totais de vencer a corrida, né? Mas o Christopher Bell estava muito bem, no lugar certo, no momento certo, e venceu a corrida. O nosso amigo Andy Mendinga ali foi comboiado aí por ele ali. Tava também muito bem, mas o nosso amigo Edinho Mendigo foi mandado lá para não sei na onde e acabou terminando no fundão também, né, pessoal? Na última relargada ali, quando foi duas voltas para o final ali, né, foi largada, bandeira branca e a bandeira quadriculada, né? Realmente o Edinho Mendigo se deu muito mal nesse momento da corrida aí. Pessoal, corrida nota 10, tá? Gostei demais da corrida. Realmente foi a melhor corrida do final de semana, tá? Eu pensava que a Truck Series poderia ser um pouco melhor, mas realmente não foi. Infelizmente não foi. A Ignis Series foi realmente a melhor corrida, tá? Nomes importantes, interessantes. Pessoal, por mais que teve briga de lá, briga de cá, nomes importantes. Cass Grawl aí fazendo marcando seu top 5 aí, né? Com o carro aí da Richard Childs, enfim, conseguiu, né, um bom resultado. Tivemos outros nomes aí. Eu tinha falado com vocês também já um tempo atrás aí. Jeremy Clements poderia ser um nome que poderia aparecer muito bem nas corridas dessas aí, dar trabalho, quem sabe vencer a corrida e se garantir por vitória, tá, para os playoffs. Não ganhou, mas o cara teve bem, chegou lá no top 5 e foi, terminou na 8ª posição, tá, pessoal? Então realmente o Jeremy Clements é muito bom em road course, tá, pessoal? Bom, acabou agora, né, a fase road course aí. Agora é só oval realmente aí. Acabou a fase aí de agosto, tá? Ainda tem mais um. Mas enfim, pessoal, focando aqui lá em Road America, tá? Vitória do Christopher Bell, tá? Andou-se muito bem. Pessoal, Christopher Bell fez burnout em, acho que todas as curvas lá ele fez burnout, tá? Foram 4 burnouts que ele fez, né? Fez no final daquela retona que dá freada descida, fez lá. Depois ele fez lá na curva Canadá, que é uma das últimas curvas que vem fechando o circuito, tá? Ele fez uma outra em outro lugar também, que foi lá no finalzinho na reta oposta, e fez também no Victor, ele fez ali no flag stand ali na reta oposta ali na linha de chegada, tá? De largada e chegada, né? Então realmente o Christopher Bell andou muito bem. Parabéns ao Christopher Bell. E fez, né, burnout pra tudo quanto é lado. O chão dele, ele marcou o chão pra tudo quanto é lado ali, o nosso amigo Christopher Bell, tá? Austin sendo o segundo colocado e o Tyler Reddick o terceiro colocado. Pessoal, só falamos de bons nomes, nomes importantes até agora, tá? Sendo que Christopher Bell de Tyler Reddick, tá? Faltou um cara aí pra gente falar? Sim, faltou o nome do cara pra gente falar, né? Que realmente são os caras importantes aí, os caras que estão com tudo aí. Faltou falar o nome dele, do Cole Custer, tá? Pessoal, o Cole Custer não foi tão bem nessa corrida, tá? Ficou meio apagado, meio na dele, tá? Não fez nada de muito interessante. Foi apenas um, vamos colocar um humilde décimo lugar, tá? Pro nosso amigo Cole Custer. Pessoal, não deu certo pra ele no final de semana, não foi a praia dele, tá? Mas ele teve ali, né? Teve ali todo momento ali, no meio do problema, teve ali tocando trocas e empurrões, mas também não fez nada de espetacular, né? O nosso amigo Cole Custer foi o décimo colocado. Ainda foi décimo ainda, conseguiu o top 10 ainda, porque o Austin Cedric mandou o Matt Benedetto lá para não sei na onde lá, né? É, coitado de Benedetto. Mandou lá para não sei na onde lá o de Benedetto na última curva ali, da última volta, né? E aí herdou essa posição aí o nosso amigo Cole Custer. Nós não teríamos sido o 11º colocado apenas, né? Estaria fora aí do top 10. Mas enfim, pessoal. É, corrida é isso mesmo, tá? Acontece, o Austin Cedric resolveu dar um porradão lá no Beto Benedetto e foi isso que aconteceu. Bom, vamos falar então aqui um pouquinho aqui desses caras, desses três caras importantes, esses três nomes que realmente estão rendendo e dando o que falar, que é o Christopher Bell, que consumou a sua 6ª vitória, pessoal. São 6 vitórias do Christopher Bell nesse ano 2019, tá? O Cole Custer com seu top 10 fica ali em 5º ali, mas também está na cola no top 10, número de top 10 também do nosso amigo Christopher Bell, tá? O Bell tem 16, ele tem 15. Beleza. Bom, o Tyler Reddick também, que foi muito bem também, terminou dentro do top 5. Soma, pessoal, o Tyler Reddick, pessoal, tem mais top 5, tá? Que o Bell e o Custer, tá? O Tyler Reddick, ele tem 18, pessoal, são 18 top 5 e 20 top 10 em 23 corridas. Pessoal, vocês têm noção desse número aí? Apenas 5 corridas fora do top 5 do nosso amigo Tyler Reddick. Você viu o tanto que o cara tá bem esse ano, tá? Então o Tyler Reddick vem sobrando, esbanjando aí. É uma excelente fase o Tyler Reddick, tá? O Associando que foi o segundo colocado aí, até na entrevista depois da corrida ele deu umas boas risadas, né? Ele foi o segue aí na quinta posição, tá? Ele foi o segundo colocado. Eu tô falando campeonato de pontos aqui, mas não interessa mesmo o playoffs, ele tá na quarta posição, tá, pessoal? E segue aí com 12 vitórias, o Shane Bisco com uma vitória e o Michael Nesse também tem uma vitória, tá? Dusty Allgaier, Noah Gregson, Dustin Haney, esses caras já estão meio que garantidos, né? Já estão prontos aí, já tá tudo certo pra eles. O Brandon Jones, o John Hanemecek e o Ryan Sieg, tá, pessoal? Então já tá tudo belezinha aí, os playoffs aí da Xfinity Series, tá? Eu creio que realmente vai ser um grande playoff esse ano. Eu tenho certeza que vai ser um grande playoff esse ano da Xfinity Series. Até porque, pessoal, temos um número menor de corridas aí agora. Os Cup Driver tá aparecendo menos. Esse ano foi apenas 7 corridas, ano que vem vai ser apenas 5. Né? Realmente dando espaço para essa molecada brigar. Eles estão brigando muito na pista, estão brigando, tá legal, tá? E pessoal, esses 4 nomes: Christopher Bell, Cole Custer, Tyler Reddick e vamos colocar agora entrando aí, né, num segundo, não posso fazer no segundo escalão, mas entrando nessa briga aí também, o Austin Cedric. Então o Austin Cedric parece que se acordou, ele tá renovado, é o Austin Cedric, ele fez bem para ele essas 2 vitórias aí, seguidas aí. Então o Austin Cedric tá muito bem, tá, pessoal? Então são 3 corridas, 2 vitórias e uma segunda posição. Realmente tem como falar com o cara, tá bem, né? É claro que o Big 3 aí, que é o Bell, o Custer e o Reddick, tá bem à frente, tá? Em termos de números, vitórias, né? Realmente os caras estão desossando aí. E com certeza, pessoal, vamos ter realmente um lindo playoff, né, no Series esse ano, tá? Não tem favorito, né? Na minha opinião, não vejo um favorito. Fala, não, esse cara aqui é o certo, esse cara aqui vai ganhar. Não tem, né? Esse ano vai ser legal lá em Miami. Que o cara que for campeão vai ser aquele cara que foi campeão no braço, mesmo na raça, ou teve sorte, ou possui alguma coisa e deu certo, que é só, não deixa de ser sorte, né? Realmente vai ter interessantes playoffs aí. Temos alguns nomes aí que já deve ficar, infelizmente, já logo de cara. Ryan Sieg, Johan Mecek. Esperava um pouquinho mais do Johan Mecek esse ano. Mas o cara está classificado para playoffs aí, pessoal. O cara, por um momento, pode vencer uma corrida, se preparar, ficar bem posicionado ali, avançar, chegar em home. Você vai que dá uma zebra, cai no colo dele, ou ele faz um grande trabalho e é campeão. Tá? Nos playoffs, tudo pode acontecer. Beleza, pessoal? Então, esse aí foi o Bloco Grand Series, tá? Eu volto daqui a pouquinho pra falar do final de semana Diamond, que tá chegando e vai vir com muitas novidades, tá, pessoal? Ah, tem também notícias, tá? Fala um pouquinho aí de duas notícias interessantes, tanto de Benedetto como os números, né, como eu acabei de falar aí, das corridas que foram reduzidas pra 2020, tá, pessoal? Então, daqui a pouquinho eu volto.